A noite está fria, quebrada, sombria, sinto a marisia, cheiro de sangue, deixado nas luvas da perícia. Triste notícia, tudo na casa de mais uma dona Maria. Será fatal, é realmente do seu filho. É aí que entra o desespero. O elo familiar se quebra como um espelho. Antecedentes visados, assalto a um supermercado. Entraram, abusaram de um avenor. Eu imagino o ódio daquele senhor. No coração arrancou, pelo rastro do malfeitor. Descarregou o tambor, fudeu com a vida do sujeito. Disparando seus tiros no peito. E o eleito não teve tempo de se explicar. Segundo uma testemunha que também se encontrava no bar, disse que o cara estava no balcão tomando um licor. Quando o maluco chegou, o fato então praticou. Sem fala, sem falha, sapecou o cara na bala. Que se foda só mais um canalha. Esse foi o comentário da fada. Chegou na área mais ou menos meio dia. O cadáver já vendia, desespero, adrenalina. Naquela dia sentia, mexeu com meu raciocínio. Cada quebrado uma lei, cada bandido um destino. Este modo de vida não é feito pra qualquer um. Não queira ser só mais um defunto em comum. Vacilou, rodou, já era. A lei da favela é severa. Gigantes sobrevivem nessa selva de pedra. Fato verídico, estado crítico. Periferia, polícia, assalto, droga, suicídio. A cena é verdadeira, não tem nada a ver com ilusão. É bem real aquele corpo caído no chão. Vai fazer o que? O cara fez por onde merecer. Veja só em que vida esse prego foi se envolver. Movi da pilha, trepou a mina. Segundo a família, que a tudo assistia. O pai sem poder fazer nada, só observava. Sua filha gritava, e ele com um cano na cara. Sentiu-se o menor homem do mundo. Inocência violada por um vagabundo. Carro encostado, engatilhada a escopeta. Grana no bolso, maus pensamentos na cabeça. Os caras foram ligeiros, nos trancaram no banheiro. Terminava um terço do meu pesadelo. Pneu queimando no chão, igual nos filmes de ação. Primeiro ato após o fato foi a diversão. Cada bandido destino, dinheiro foi dividido. A morte estava na febre, um deles foi escolhido. Corpo jogado no canto, idade 22 anos. Morreu se embriagando, a magia perde um encanto. Vendo esse mano e eu percebo que é o fim. Cada bandido um destino, o crime segue assim. Este modo de vida não é feito pra qualquer um. Não queira ser só mais um defunto em comum. Vacilou, rodou, já era. A lei da favela é severa. Só os gigantes sobrevivem nessa selva. Aí amigo, cuide contigo, o crime está ao perigo. E neste momento só se ouve lamentos e gritos. Até parece seriado de televisão. Luz, câmera, ação, mais um corpo no chão. Super-herói do dia, se via nos jornais. Mataram mais um rapaz. Vira pau quem é malandro demais. Aí parceiro, você é herdeiro. O tiroteio, os pesadelos. Os urubus de fada, carniceiros. Vida no crime é tiroteio, só sei. Você sabe, não falo por maldade. Não quero ter que relatar sobre sua fatalidade. Esse modo de vida, meu chapa, não foi feito pra qualquer um. Não quero ser só mais um, de futuro incomum. Só os gigantes sobrevivem nessa selva de pedra. Vacilou, mudou, já era. Pois a lei da selva inteira. 2001, revolução, ou revolução. Está em suas mãos, decide se aperta o gatilho ou não. Por motivos todos, meus feitos loucos. Entrando o dedo um nos outros. Seja paciente, lembra sugeradamente. Antes que façam de você um ser inexistente. Este modo de vida não é feito pra qualquer um. Não queira ser só mais um defunto em comum. Vacilou, rodou, já era. A lei da favela é severa. Só os gigantes sobrevivem nessa selva de pedra.